trabalhei o dia inteiro pra juntar meu dinheiro e poder pagodear. Fim de expediente, já liguei o meu parceiro, arrumei uma carona, não posso me atrasar. A vida tá difícil, tu sabe bem como é isso. O dinheiro que eu ganho só dá pra me alimentar. Na galera que tem grana, a mulher da cama, e eu desse jeito eu vou tentando me virar. Mas se eu sou pretinho, posso te dar um carinho, te chamo de amorzinho pra poder te agradar. Se o papo consta, te chamo pro meu cantinho, a gente vai pro escurinho, porque o bicho vai pegar. Ah! Eu tô sem fama, vivo sem grana, mas te conquisto se eu te pego na cama. Mas vem sem drama, quando se ama, não se escolhe se é pobre ou bacana. Eu tô sem fama, vivo sem grana, mas te conquisto se eu te pego na cama. Mas vem sem drama, quando se ama, não se escolhe se é pobre ou bacana. Mas quando ama, não escolhe, né? Hoje eu tô no pique, trabalhei o dia inteiro e poder pagodear. Fim de expediente, já liguei o meu parceiro. A vida tá difícil, tu sabe bem como é isso. O dinheiro que eu ganho só dá pra me alimentar. Na galera que tem grana, a mulher da cama, e eu desse jeito vou tentando me virar. Mas eu sou pretinho, posso te dar um carinho, te chamo de amorzinho pra poder te agradar. Se o papo consta, te chamo pro meu cantinho, a gente vai pro escurinho, porque o bicho vai pegar. Ah, moleque! Eu tô sem fama, vivo sem grana, mas te conquisto se eu te pego na cama. Mas vem sem drama, quando se ama, não se escolhe se é pobre ou bacana. Aí.